noite eu quero ficar junto contigo a noite inteirinha. Quero sentir seu calor, quero que seja somente minha. Eu queria que esta noite fosse eterna para nós dois, mas sei que sem piedade a dor da saudade virá depois. Esta noite de amor que tanto esperei, não esquecerei. Por toda a vida deixar seu corpo marcado de beijos é um dos desejos que sinto, querida. De amor que tanto esperei, não esquecerei. Por toda a vida deixar seu corpo marcado de beijos é um dos desejos que sinto, querido.